1997, 2017, 20 anos depois, a retransmissão continua. Espere apenas alguns segundos. E Lu vai dizer: pra não arder, pra não morrer, pra não queimar. Esses são bons motivos para se regenerar. Largar o que me largar era droga, largar o álcool. Ser um cara livre não apenas, mas um escravo do pecado. Deixa de lado esse seu modo de viver errado. Que não crê nessas palavras? Chapa, eu digo, na verdade estou convicto. Arrependa-se, pare agora, larga esse maldito. Isso é prejuízo, você sabe que é muito mal. Que esse veneno é coisa letal. Tempo para pensar, você tem para pensar. Espere, não vá embora, temos ideia pra trocar. O dia do juízo logo vai chegar. É melhor você se preparar. Se preparar. Recusa aprender da sombra do santo nome do Senhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa própria zombaria que lhe põe a corda no pescoço. Os cães comerão sua carne e ainda roerão o osso. Caso você ignore dos mandamentos, faça pouco. Se assim está escrito, que seja obedecido. Não minta, não bate, não roube, não furte, não adultere. Mas é certamente tudo isso que o sistema prefere. O governo nos engana, rouba toda hora. A polícia mata e a cada minuto que passa ainda mais se defora. Personalidade e o caráter de muito cidadão foi trocado por um número que carrega na testa ou na mão. A marca da besta e a sua devastação. Batedores de carteira, impostores da fé, disputam sua cabeça, mas eu bem sei como é que é. Como estava predito, a profecia vai se cumprindo. Aleluia, graças a Deus, a Babilônia está caindo. O perdão de um e o castigo do outro se aproxima. Jesus está voltando, tá arrependido, livre está. Tudo quanto foi feito ocultamente será revelado. Todo pecado oculto será gritado de cima dos telhados. Agora é tempo de se arrepender. De se arrepender. Uma estrada que a cada passada dada os leva mais para o meio do nada. Sociedade falida, sempre prejudicada, prossegue assim com sua vida macabra. A Babilônia decadente, sempre descendo, sempre caindo. A desgraça assolando e o nosso povo aplaudindo. Tem sangue inocente escorrendo pelo chão. O diabo fica sorrindo diante de tanta degradação. O pecado te destrói, o pecado te corrói. Mas você não percebe que está ardendo na febre que domina o século atual, no qual o sexo promíscuo, a droga e tudo que é mal foi convertido e transformado em coisa boa e natural. Mas nada posso fazer se não quer perceber. É você que decide na sua vida se quer viver ou morrer. Se você não for esperto, vai cair no sono eterno. Passar dessa pra outra e arder no inferno. Apocalipse. O tempo passa, passa e não vai parar. Reflita sobre a sentença que pesa sobre a cabeça do homicida. Tudo exatamente exatamente a sua alma foi perdida. Se não fosse por Cristo, sua vida estaria totalmente perdida. Mas foi poupada de ser dissipada pela espada. Sua cabeça decapitada ia rolar, pode ver. Seu sangue com certeza Satanás iria beber. Escute a verdade e decida. Sei pelo bem, pelo mal, como vai chegar ao juízo final. Apocalipse 16 revela a todos vocês. 7 taças da ira foram derramadas nessa história somente. gente que se arrepende é que se salva. Temos que nos afastar desse mundo podre. Não jogue o jogo desse mundo torpe. As coisas que eu lhe falo consistem sobre uma nova vida e um mundo bem melhor. Sem transgressão, agressão, prostituição. No reino do Senhor essas coisas não existir. Então, deixa a luz da sua vida entrar. Deixe Cristo sua vida salvar. Você tem uma nova chance de recomeçar. A destruição moral tem que ser detida. Analise sua nossa mata de vida. Cidadão sem noção do que é ter paz. Gente abatida que sofre demais. Batalhas e guerras destroem a terra. Fome, a favela, a droga impera. É chegada o fim de mais uma era. Mas existe uma promessa sincera. Pra que todo aquele que nele crê, perdoado possa ser. Mas é preciso o quê? Diz aí, se arrepender. Passa, passa e não vai parar. Busca perdão enquanto Luciano Clark. Ei, Lu, vem cá. Você pode achar.